Visto a minha mais bela renda, bordada a fios de ouro, sob o lençol de malha fina, intrépida não sonego fogo, me entrego qual kamikaze, minha seiva, sua língua, passeia pelo meu corpo, faz morada em meu ouvido, e sussurra elogios, tolos, indecentes, impostos do coração. Em pleno meio-dia, eu renda, você malha fina, nossa declaração. Já sei, não sou isenta, e pago em dia minha fantasia nas garras do leão.